Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerd! Sim, aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. E eu não pensei na minha piadinha de hoje. Aqui é Carlos Voltor e... já que é pra fazer isso, eu me irritei com as piadinhas. Aqui é Azaghal, o anão, e finalmente resolvemos o maldito problema de gravação. Agora estamos salvos. É verdade, sim. Fizemos uma outra gambiarra de fios e programas e coisas que vai funcionar. Ah, é uma solução complexa. O Blue Hand me ajudou, sem ele não seria possível. E se vocês quiserem, eu posso explicar. Não! Bom, então vamos lá. Agora nós ficamos bastante tempo sem Nerdcast justamente por problemas técnicos. A gente gravou um Nerdcast sobre filmes catástrofes, que foi uma catástrofe. Nós perdemos 4 vezes, tentamos gravar. E a gente vai deixar pra, então, pra uma outra hora, pra, na maldição, descer, né? Assentar. Não, a gente vai apresentar o Nerdcast de filmes catástrofe quando for lançado o filme sobre o World Trade Center, com o Nicolas Cage de bigodinho. Exatamente. Então, vamos falar do Nerdcast de hoje, que é o primeiro Nerdcast especulativo que nós queremos fazer há muito tempo, e é sobre Homem-Aranha 3. Muito bom, Jovem Nerd, parabéns. Mas antes, vamos aos nossos e-mails. Sim. Canelada. Canelada. E olha aí que beleza, Lady Murphy. A gente foi gravar os e-mails... e tendo resolvido todos os nossos problemas de áudio, a gente descobriu que temos outro problema. Conflito das placas de som. Ei, que beleza. Então, não vamos ter e-mails dessa vez. Maldição! Muito bem, Homem-Aranha 3, eu não gosto de Homem-Aranha. Na verdade, não é que eu não goste, mas eu não tenho conhecimento de Homem-Aranha. É, nós vamos especular um pouco sobre o filme. Muitos nerds já estavam pedindo isso há muito tempo, pra especular se o Venom ia ou não. Então nós vamos, agora que temos o teaser, nós temos fatos concretos para se trabalhar. Lembra, Carlos, que a gente ficava, na época do episódio 2, 3, a gente ficava construindo a história do filme pelos trailers, né? É, lembro. A especulação faz parte da vida nerd, é muito divertido. Eu lembro que o filme que eu pensei pro episódio 3 e 2 e 1 eram filmes maravilhosos. Essa ação foi tamanha. O melhor da nova saga do Star Wars foram os trailers, né? Foram excelentes filmes. Na verdade, trailers. O melhor da nova saga de Star Wars é o desenho animado. Então, vamos falar de Homem-Aranha 3. Nós, todos os netos que são nerds mesmo, já viram o teaser de Homem-Aranha 3, estão empolgadíssimos, como nós. Você desafinou, Jovem Nerd. Empolgadíssimos. O que aconteceu? Você fala em teaser. Vocês lembram que no primeiro Homem-Aranha tinha aquele teaser? Não sei se era um teaser ou se já era um trailer. Ah, eu tenho guardado isso. Com as... é, o YouTube também tem, senhor. Nerd arquivo vivo. Olha só, em 2001... quando existiu as Torres Gêmeas e saiu esse teaser e depois ele sumiu, não tinha YouTube. Então eu guardei com a esperança de um dia ele valer milhões. A gente vai facilitar e vai botar aí pros nerds verem. Está logo abaixo. O teaser em que apareceu um assalto a banco rapidamente e aí o Homem-Aranha pegava o helicóptero dos bandidos na teia e grudava entre as Torres Gêmeas. Logo depois as Torres Gêmeas foram destruídas e esse teaser sumiu, né? Não se falou mais nisso, passou a ser tabu. É, e se você não entendeu nada que ele falou, como eu, por exemplo, você pode ver o vídeo que vai estar no site. Mas eu fico me perguntando, por que que virou um tabu? O Homem-Aranha não derrubou as torres? Sim, ele prendeu, não falou mais nisso. Aí, fechou, meu Deus, as torres caíram. Não podemos mais. A Xuxa sumiu com os filmes dela lá? Não sumiram, estão por aí. Filmes do Homem-Aranha. Então, temos o teaser do Homem-Aranha 3 que finalmente confirma para todos que já sabiam a presença do simbionte alienígena, que não deve ser alienígena, que será Venom. Como é que começou essa história, Carlos? Você lembra dessa história, dessa especulação em cima do Venom no Homem-Aranha 3? Na verdade, a especulação do Venom ela já vem bem antes do Homem-Aranha 3. Especulava-se o Venom pro Homem-Aranha 2 até. Uhum. É, mas aí tinha aquele negócio do Sam... tava do personagem, não cogitava a possibilidade de usar o personagem... Aí meio que tirou isso um pouco dos fãs, até que veio esse terceiro filme, em que foi listado Topher Grace pra fazer o Eddie Brock. Não falou o que ele ia fazer. Não, o personagem dele tava certo, não sabia. Não. Que o Eddie Brock ia estar no filme. Cara, vocês estão falando alemão? Por quê? Eu não tô entendendo absolutamente nada do que você está falando, só... cara. Topper Grace, Seth Brock, Full Throttle, Father Torque, cara. Olha só, o Sam Raimi, o diretor, ele não gostava do Venom. Ele achava que o Venom foi um personagem criado na década de 90 pelo Todd McFarlane. Ele gostava dos personagens old school do Homem-Aranha, que era o Duende Verde, o Dr. Octopus, o Lagarto, o Camaleão, essa galera. Eu acho os personagens, os vilões do Homem-Aranha meio ridículos. Eles passam, muitos passam pelo ridículo. O Homem-Areia, que, como assim o Homem-Areia, cara? O Homem-Areia é derrotado, cara, sempre por um gato que mija nele, é isso? Não, olha só, o Homem-Areia é sempre derrotado. Aliás, eu já vou dar um spoiler. Ele vai ser derrotado com o Homem-Aranha jogando uma caixa d'água em cima dele. Ou usando a mangueira dos bombeiros. Exatamente. Então, olha só, o que aconteceu? O Sam Raimi dizia que não gostava do Venom, blá, blá, blá, e a gente tava perdendo as esperanças de ver o Venom. E aí, a primeira notícia de vilão que teve do Homem-Aranha 3 era que esse cara que, pô, eu não sei o nome do cara, é o cara que fazia a série da Will & Grace antes de ser Will & Grace. O Ned... Ned... Exatamente. Ned and Stacy, cara, muito trash. Ele foi chamado pra ser o Homem-Areia. E aí a gente viu uma fotinho dele de Homem-Areia vestido com aquela roupa listrada lá e ficou muito igual. E todo mundo achou, ei, que legal, mas cadê o Venom? Aquela coisa, Homem-Areia, porque o Homem-Areia nunca teve muita expressão assim nas histórias do Homem-Aranha, nos quadrinhos, né, cara? É, ele chegou até a ter mudado de lado, chegou até a ser herói, ajudar o Homem-Aranha em umas fases. Atualmente eu não sei como é que ele está, se ele está do lado dos heróis, se ele é ajudar bandido. Do Homem-Aranha, cara, isso é muito puto, cara. Essas paradas, o cara é vilão, mas durante um período ele é perdoado, aí não, agora está ajudando a gente, tudo bem, não tem problema, sabe? Exatamente. Mas está ajudando a gente, cadeia! Exatamente. É o que aconteceu com o Fanático, que ficou mansinho e foi pros X-Men ultimamente. Cara, isso é muito ruim, cara. O Fanático destruiu meio mundo, cara. O cara pegou 10 perpétuas. Não, peraí, sério, o Fanático tá nos X-Men agora nos quadrinhos? Ah, agora eu não sei, mas rolou aí um tempo atrás, ele tá lá com os X-Men. Era que nem o Magneto. Quem aceitou isso? Então, alguém conhece uma história de grande expressão? Eu não conheço uma boa história do Homem-Areia. Eu achei que o Homem-Areia, ele foi uma escolha plástica, né? Porque ele é um personagem que você pode fazer grandes efeitos especiais em cima. O cara virando uma parede de areia gigante, dando aqueles socos, fazendo um martelo de areia dura e batendo, quebrando tudo, sabe? Essas coisas liberando que acontecem... Liberando os escaravelhos. Hein? E liberando os escaravelhos. Ah, ele achou a cena do trailer do Homem-Aranha igual a múmia. É igual a múmia, cara. É muito lindo, cara. Já tivemos essa ideia, sabe? Mas é, o cara vai fazer isso. Ele vai encher tudo de areia. Aí o nego falava, bom, vai ter o Homem-Areia, ok. Rolava sempre um papo de, tipo, um cara não, que era de uma companhia de efeitos especiais que... O que aconteceu, Alexandre? Que acreditavam-se que quando anunciaram o Homem-Areia, que já tava definido os vilões. Porque já esperava-se a volta do Duende Verde, que é deixado isso claro no segundo filme. Ah, é. O Harry Osborn. Acreditava-se nisso, né? O que acontece nos quadrinhos. Ele tem algum parentesco com Ozzy? É pra isso que ele tá aqui no Terminal de Homem-Aranha, só pra falar eu isso. Eu sei, olha só, no primeiro filme, sabe que tiveram vários diretores cotados pra serem os diretores, na redundância? Como James Cameron, Steven Spielberg, isso. Chris Columbus, imagina. Os irmãos Wachowski e a revelação dos últimos tempos, Ron Howard. Meu Deus! Não, do Chris Columbus quase ficou com ele mesmo o filme. Meu Deus, sério? Sério. Caraca, Chris imagina, cara. Isso que do nome dele, porque o nome dele tava um dos mais cotados pra ser o diretor. Caraca. Do Homem-Aranha. Ia ser Peter Parker, uma aranha quase perfeita. Cara, porque Chris Columbus você sabe qual é o esquema, né, cara? Putz, grila, cara. Muito bom. Todos os filmes têm isso, né, cara? As pessoas que foram cotadas para tal, né? Os atores também. Cotados para fazer o Peter Parker. Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, ei! Jude Law, Ian McGregor, Colin Farrell. James Franco e Jean-Claude Van Damme. James Franco? Jean-Claude Van Damme. É, o James Franco, esse eu sei, ele tem no DVD. Que ele foi, ele fez o teste pro papel do Homem-Aranha, mas acabou sendo o Harry Osborn. Imagina o Homem-Aranha dando espacate tudo que é lugar. Ele teria sido um pretexto, cara. É, cara. Muito bom. Mas então, aí ficou aquele negócio. Pô, vai ter o Venom ou não vai? Já tem dois vilões, cara. Ih, acho que não. Eu mesmo perdi as esperanças, como o João Paulo se impede. Aí começou esses papos de, pô, teve um cara que era de uma... o diretor de uma empresa de efeitos especiais que ia fazer os efeitos especiais pro Homem-Aranha 3 e saiu fora. Falou numa entrevista que eles fizeram testes para um efeitos especiais do Venom. Aí ninguém ficou sabendo se isso era só a lenha na fogueira, se isso era boato, verdade, boato. Lenta. Aí começou. Aí um falava, ah, então não sei o que, o Venom seria muito legal e tal, não sei. Aí a Kirsten Dunst, que é a Mary Jane, falou numa entrevista... Ela deu esse mole, né? Ela, tipo, falou que o Venom ia estar no filme, não foi um negócio assim? E depois calou a boca, né? Deve ter tomado um esporro. Ela é meio paraibinha, né? Que isso? Ela tem aqueles dentinhos pra dentro, assim, não sei o que é aquela, cara. Vocês não repararam nisso, não, cara? Eu gostava dela na entrevista com o vampiro, mas sei lá. Não, cara, eu só acho que ela tem a cara de paraibinha, o resto tá ótimo. Ela é bonitinha, ué, mas o que tem que ter cara de paraibinha? É uma observação do cotidiano, né? Então aí ficou nessa. Cada vez mais tinha essa ideia que o Topher Grace é aquele cara que faz o Eric no Seventh Show. Agora pra você se localizar, Azaghal. Eu sei quem é, rapaz. Então, ele é um garoto magrinho. Aí tu fala assim, porra, esse cara... Será que ele vai ser o Eddie Brock, que é o Venom? Uhum. Mas ele é todo magrinho e tal, mas será mesmo? Quando acho sempre que se não... imaginava que o melhor Eddie Brock era o Schwarzenegger? Não, era o Dolph Lundgren, né? Pra mim sempre foi Dolph Lundgren. Eu fico imaginando esses filmes de hoje, a gente ressuscitando todos aqueles caras dos anos 80 pra fazer esses filmes atuais. Ah, não, é por isso que existem diretores, né, cara? É por isso que pessoas ganham dinheiro como diretores e nós como especuladores, né? Porque se a gente fosse fazer o cast de qualquer filme, cara, ia ser o maior fracasso da história. Porque qualquer... eu botaria o Van Damme em qualquer filme que eu fizesse, cara. Não, ele fazia o Homem-Aranha, o Schwarzenegger faz o Homem-Areia e o nosso amigo Sly faz o Duende Verde. Bom, qual foi a última? Acho que foi o ator do Homem-Areia. É, que te falou... Ah, o Sam Raimi, eu gosto muito de trabalhar com ele, falou numa entrevista. Eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele entende efeitos especiais, ele sabe me explicar direito o que acontece. Aí, por exemplo, ele chega numa cena e fala assim... Então essa parte que você cai e o Venom vem atrás de você e... Opa, calou a boca. Seguranças da Sony Pictures puxaram o cara pra coxinha. E antes de sair esse teaser, um pouco antes, aí saiu o post do Homem-Aranha de uniforme preto. Aí todo mundo ficou maluco, eu lembro. Que aí fica assim, a Sony confirma, o pôster não é preto e branco, é a cores. Assim, gente, cara, pô, será que eles botaram um pôster preto e branco pra sacanear todo mundo, né? Uhum. A galera, é a cores, então é preto, Venom, puta merda. Não, ainda bem que quando saiu as imagens do set de filmagens, ele com a roupa preta, que na verdade era a roupa vermelha e azul que eles fizeram, pintaram por cima. Quando? Também teve no, as primeiras imagens liberadas do set do Homem-Aranha com ele em roupa preta, foram montagens que foram feitas, já. Mas ele usa roupa preta. Sim, ele usa roupa preta, mas as primeiras imagens não mostravam isso. Isso é uma observação que eu tenho desse filme. Eles tiveram uma preocupação, né? Não, o Homem-Aranha ele vai soltar as teias de forma orgânica, porque um garoto dessa idade nunca poderia inventar uma teia melhor do que qualquer adesivo da 3M. Mas aí ele faz aquela mega roupa. É verdade. Não, o que eu acho complicado em relação a isso nos quadrinhos é o seguinte, beleza, ele pode ser um gênio, ter inventado aquela teia, aquele adesivo, mas ele viveu a vida inteira dele pobre. É. Trabalhava que nem um desgraçado pra poder manter lá a casinha dele com a tia May. Uhum. Se o cara inventou um dos adesivos mais sinistros que existem, por que ele não patenteou e vendeu? Não é? Pois é, exatamente, isso ninguém nunca explicou. Essa tia May, ele também podia enfiar essa velha no asilo, né? A tia May, coitada. A tia May já casou com o Dr. Octopus. É! A tia May já morreu, já voltou, já casou com o Octopus. Assim. Eles podiam botar nesse filme a tia May perguntando pro Peter Parker assim: cadê aqueles seus amigos, Bob Drake, a menina de fogo? Ela, tô legal, eles nunca mais vieram aqui, né? Homem-Aranha e seus amigos. Tava uma alavanca no apartamento dele, aí os móveis viravam ultracomputadores. É, a lareira virava, né? Imagina o apartamento do outro lado, né, cara? O cara, porra. E o de baixo, né? Porque a mesa também virava, né, cara? Porra. E tinha que alugar os apartamentos todos no raio do apartamento dele, né? Os do lado, de cima, de baixo. Pra enganar a tia, não era melhor mandar essa puta pro asilo? O trabalho que o cara tinha, meu irmão. O cara comprou 4 apartamentos. Nesse tempo ele era milionário. É, e ele ficou fudido depois disso, né? Ele tinha que trabalhar de freelancer pra sustentar essa vida. Quais são os personagens que vão estar no Homem-Aranha 3? Para o Venom, o Homem-Areia e o Homem-Aranha, como não poderia deixar. Quem mais? Detalhe, o Venom, ele não é mostrado ainda no trailer. O que é mostrado é o simbionte, né? Não, cara, tem o Venom, tem uma boca lá cheia de dente. Que boca cheia de dente, tá maluco? Eu vi, cara. Que trailer você viu? No teaser. Que teaser você viu? Eu vi no YouTube. Você viu o teaser fake, ô, seu maluco. Sério? Você foi catar. Eu falei pra tu ver o teaser, te deu o endereço. Aí tu foi catar no YouTube, tu pegou o teaser fake, porra. Não acredito, cara. Mas eu vi o trailer também, eu vi o trailer e o teaser. Ah, o trailer não. É a gosminha subindo no Peter Parker. É isso. Ele se olha no vidro, tá preto e branco colorido. Que susto. Vai ter o Jameson? Tem que ter, né? Mas não vi nenhuma confirmação. JJ? É, tem que aparecer. O que eu vi no teaser foi o Harry Osborn, né? Que vai encarnar o Duende Verde. Ou o Duende Macabra, né? É porque o Duende Verde não é o Duende Macabra, era outro cara. É, era outro cara, mas assim, era para o equipamento dele. O equipamento era o mesmo. Era o cara que encontra o equipamento do Duende Verde e cria o Duende Macabra. Porque o Duende Verde tinha morrido nos quadrinhos, eles adoravam o Duende Verde, os caras queriam trazer de volta, aí trouxeram. Aí inventaram esse Duende Macabro. Aí depois que tiveram a ideia de pegar o Harry Osborn e transformar em Duende Verde, não é isso? É, que o Harry Osborn enlouquece quando descobre tudo e acaba... Agora eu quero saber o seguinte, vai ter o Homem Lagarto ou aquele cara vai ficar dando uma de João sem braço no filme? Eu ouvi falar que o cara ia aparecer no filme. Não, apareceu no trailer. Deve aparecer. Mas aí só eu e Peter Parker, porra, não tem um braço. É só isso? É. Não, mas olha só, os produtores disseram que existem 4 vilões. Caíram em mais uma armadilha dos repórteres nerds, que eles chegaram assim, bem, aviarado, nós sabemos que existem 4 vilões no filme, cara, jogando um verde, Duende Verde, o Homem-Areia, o Venom, que ainda não tinha sido confirmado, sabe? E mais um. Aí o cara, pode dizer mais um? Olha, não, é realmente, tem o Venom, tem essa galera toda, tá, o cara confirmou o Venom, sem saber. Dois vilões, eu já fico com medo do filme. Você tem pouco tempo de tela pra desenvolver os vilões. Agora, 4 vilões, cara, que loucura. Vilão você não vai precisar desenvolver, que seria o Harry Osborn, já tá desenvolvido. Ele vai ser mais, vamos dizer, vai criar uns plots com algum outro vilão pra... Eu acredito, por exemplo, a minha visão, a gosma negra vai ser proveniente de alguma experiência da Osborn. Aham, tudo bem, faz sentido. Alienígena não dá, né, cara? Pode até ser, eles podem até botar alguma coisa alienígena referente, até pegando do segundo filme a volta do filho do Jameson do espaço, mas acredito que não seja, vai ser alguma experiência da Osborn. Acredito que seja isso. É realmente a gosma, ela existe... A gente viu no trailer que ela é uma gosminha, só que quando ele tá o uniforme e ele tá arrancando na igreja, que é a cena clássica, né? Ela parece um uniforme de borracha lá, de látex ou sei lá o que, né? Não parece uma coisa viva. Mas aquilo, o filme ainda tem um ano, ainda falta um ano pro filme estrear. Até lá, essa cena, eles podem meter milhões de efeitos especiais no meio da cena. O mundo tá completamente mudado mesmo, né, cara? A gente, na nossa época, a gente sabia que o filme estreava um dia antes. É verdade. Né, cara? Caralho, tu viu? Vai passar o tal de Duro de Matar com o tal de Bruce Willis. Aí, caralho, é pro cinema. Exato. Não, é verdade. Às vezes passava o trailer antes, assim, na televisão. Caraca, que filme é esse? Quem é esse cara? Não, então tu abria o jornal e falava, estreia, Predador, sabe? Tu saia correndo pro cinema. Eu lembro que eu tava, assim, na TV de férias, e era, sei lá, 1 hora da manhã, e de repente, tá, propaganda do Marty parece o Marty McFly. O que é isso? De Volta ao Futuro? E aí aparece ele voando num skate voador, aí eu... Volta ao Futuro 2! Estreia sexta-feira! Eu, caralho! Assim que eu soube. É, sim, a gente sabia assim. E hoje em dia, você sabe de um filme 5 anos antes, cara. É verdade, existe muita expectativa. Isso é, isso é uma faca de dois legumes, né? Eu acho também, eu acho que uma faca de dois legumes, porque você tem expectativa absurda. Do que a gente tava falando mesmo, hein? A gente tá desde o início, né? Que é tentando especular sobre o Homem-Aranha 3. É, na verdade, a gente ia falar sobre o trailer. Então, olha só, quem aparece no trailer mais de personagem que o Azaghal tá contando? A Gwen Stacy. A Gwen Stacy, que é o amorzão da vida do Peter Parker, que morreu pelas mãos do Duende Verde. Na cena que não vai poder se repetir, porque ela já teve no primeiro filme. Exatamente, essa cena que... Ela morreu? Quem é Gwen Stacy? A Gwen Stacy foi a primeira namorada do... Mas ela aparece no filme? No primeiro filme? Sim, não. Ele vai dar... Não. No terceiro filme ela vai aparecer. Só que a cena em que a Mary Jane, no primeiro filme, cai da ponte e o Homem-Aranha pula e salva ela, é uma cena na qual, nos quadrinhos, tem a morte da Gwen Stacy, que é a mesma coisa, o Duende Verde, com a Gwen Stacy, segurando a Gwen Stacy, joga ela da ponte, o Homem-Aranha, em vez de pular atrás, ele joga a teia pra pegar ela, quando ele pega ela com a teia, o pescoço dela quebra e ela morre. Puta merda! Eu falei assim, não, ela já não tinha morrido? Hã? Ele, a teia dele, ele pegou no pé dela. É, pega no pé dela. Mas ela não tinha morrido já? Não, tava viva. Ah, eu não lembro. Uma das histórias mais marcantes do Homem-Aranha na... Sim. Na época. Pois é, aí eles mataram o Gwen Stacy e o Homem-Aranha ficou sem amor. E aí eles introduziram a Mary Jane, que na verdade já existia, né? Só que eles botaram ela em evidência e eles achavam que a Mary Jane nunca ia... ser querida pelos leitores, como a Gwen Stacy, que era muito querida, e ela acabou sendo, e acabou, né, se tornando a senhora Peter Parker. Mas então é muito legal, como não dá tempo de explicar isso tudo no filme, essas histórias todas, botar Gwen Stacy, etc., eles decidiram fazer aquela cena da ponte com a Mary Jane, introduzir ela com o amor, porque era casada com o Peter Parker, né, nos quadrinhos e tal. E aí, a Gwen Stacy vai vir neste filme, em que o Peter Parker vai estar meio malvadinho por causa do simbionte. Você viu que ele tá com o cabelo encebado, umas olheiras assim, que nem do Fnatic? O Fnatic tem os olhos fundos. Ele deve aparecer mal no filme devido ao simbionte, ao uniforme negro. Exatamente. Não, mas e aí, como é que começa o teaser, Caquinho? É, você tem já nesse começo, que é exatamente mostrar o que, que ele deve enfrentar, né? Que é aquela pergunta que eles fazem no início do trailer. How long can any man fight the darkness? Tchau, os ouvidos? Aí você tem a cena da gosma negra passando por cima do uniforme dele. Aham. Uhum. Aí vem aquela frase, before he finds it in himself. So dark is the kind of man. Ele vai ele vai travar uma batalha interior contra um mal dentro dele, que aí é representado pelo uniforme negro. Isso é piega. Mas é o que já vem sendo feito desde o primeiro filme. É a batalha dele de usar o poder para coisas boas no primeiro filme, que com grande poder vem grande responsabilidade. É o segundo filme ele desistindo de ser Homem-Aranha, mas vendo que ele precisa ser um Homem-Aranha, e mesmo assim não precisa abandonar a vida. Essa batalha tem em todos os filmes. E o trailer começa já com a cena clássica na torre da igreja, né, com os sinos, se debatendo pra tirar o uniforme, que é a primeira vez que ele enfrenta o Venom. Quando ele descobre que o simbionte tá fazendo mal a ele, ele descobre que ele tem a fraqueza do som e vai pra torre da igreja. Quando batem os sinos, o simbionte se desprende dele e cai no Ed Brock e acaba o Ed Brock se tornando o Venom. Puta, eu não vou ver mais filme nenhum. Ah, tu contou o filme todo? Eu sei toda a história, cara. Essa é a história dos quadrinhos. Como vai estar no filme, eu não sei. É, parece ele rasgando lá o negócio. Que eu... Tem um filme do Demolidor e do Hulk que eles também usam caixas de som pra derrotar o Demolidor. Ah, é mesmo? Ah, o filme do Hulk antigo. Acredito que... Era Demolidor naquele filme. Como é que é o nome? Era Demolidor, sim. Na dublagem? Chamava de Daredevil. Audacioso. Audacioso, nossa. Cara, esse SBT não tem credibilidade, né, cara? Porque SBT chama Smallville de Pequenópolis, cara. Já parou, agora é Smallville. Mas e aí, Carlos, aí depois o que tem mais de, sobre os personagens do filme? Mostra o Topher Grace olhando pra cima, num chão de mármore, sei lá, e falando Parker. Isso deve ser o final do filme, na boa. É, também acredito que seja. Aí depois mostra Mary Jane com a cara decepcionada. Ela já terminou o segundo filme meio assim, né? Ela chega, eu te amo, quero ficar com você. Aí toca as sirenes e ele vai, e aí ela fica com a cara meio xoxa. Logo depois dessa cena da Mary Jane, tem a cena dele deitado na cama, com a roupa do Homem-Aranha, sem a máscara. O cara chega em casa, né, cara? Ai, que tô cansado, né? Vou dormir aqui. Estranho essa cena dele deitado com o Homem-Aranha, parece que alguém deixou ele ali, né? É, aí... Eu lembro qual é o filme de terror, mas essa gosma, né, lembra muito aquelas gosmas de filme de terror. Que coisa do Sam Raimi. Aí você vê a gosma pulando pra mão dele. E aí depois aparece o Duende Verde novo, né? Aí, cara, esse Duende Verde novo, cara, os caras não acertam no Duende Verde, né? Você reparou que ele tá meio esquisitinho? Assim, ele, né? Ele tem uma máscara, mas uma coisa meio esquisita, né? Não sei, não ficou? Não ficou? Ficou meio fora de lugar, né? Parece uma coisa que não pertence. Não é um Power Ranger, nem um Black Kamen Rider, mas... No primeiro Homem-Aranha, eu tinha visto um esboço do Alex Ross pro Duende Verde e tinha ficado tão entusiasmado. Mas antes de aparecer o Duende Verde, eles mostram a cena do Homem-Areia, gigantesco, na forma de areia. A múmia. Lembra bem a múmia, dando um soco em policiais. Mas o que mais que parece de interessante? Não precisa falar o trailer inteiro. Eu tô enlouquecendo com essa descrição do trailer passo a passo, cara. Tem a cena dele com o cabelo decepado. Dançando com a Gwen Stacy. E, tipo, então... pra combinar com essa cena, eles botam a Mary Jane caída no chão, olhando em desespero pra trás. Eu adoro essas montagens de trailer, cara. Parece que ele jogou ela no chão e tá dançando com a outra. Quando eu vi o X-Men 13 e foi aquilo, eu fiquei meio com medo do Homem-Aranha 13, porque eu achava assim, pô, se o X-Men 1 foi bom e o X-Men 2 foi melhor, o 3 vai ser bom, porque ele está indo na sequência. Tudo bem que mudou o diretor, nós sabemos, etc. O Sam Raimi, pelo menos, ainda é o diretor do Homem-Aranha, ou seja, tá nas mãos de quem sabe e tal, mas mesmo assim eu ainda fico seguindo meio... a mesma ideia. O X-Men 3 me balançou, assim, porra, não é garantido que seja bom, sabe? Assim como o Super-Homem, que eu sempre achei que ia ser bom, porque o Super-Homem precisava de uma história nova para ser contadas, mas mesmo assim fico com o pé atrás também. Então, Sam Raimi, como é o cara que não gosta do Venom, fico meio assim. Eu acho que vai ser bom, pelo trailer eu fiquei empolgadíssimo, mas eu também fiquei empolgado no trailer do X-Men 13. Mas é isso, tem mais alguma coisa relevante pra falar sobre Homem-Aranha? Ah, só que no final ele vê ele mesmo num reflexo num vidro do prédio com um uniforme verde vermelho e azul. Ó, que poético, né? Então vamos esperar que em Homem-Aranha 3, pra não perder o gancho, nós não vejamos só o Homem-Aranha pulando pra lá e pra cá, vejamos história, coisas acredito boas. Que esse filme vai ter muito mais aprofundamento na história do que o primeiro ou o segundo. Pois é. Eu tenho esperança nesse filme. Esse filme eu tenho mais esperança até do que eu tenho com o Super-Homem. Não sei porquê. É mesmo? Eu também, eu sei que o Sam Raimi sabe contar uma boa história. A história do Homem-Aranha aí da Mary Jane é uma história assim mais comum, impossível, sabe? Os caras se amam, não podem ficar juntos. E aí, mas eu me emociono na Homem-Aranha 2, cara, quando ela descobre ele, que ele é o Peter Parker, sabe aquela cena que ele olha pra trás, ele tá sem máscara, olha pra ele e ela dá um risinho e ela fica meio surpresa e feliz ao mesmo tempo. É, foi excitada, isso sim. Caraca, você acabou com a magia, eu achava tão emocionante essa cena. Eu fico com sua fliceta, cara. Tá brincando comigo, cara. Muito bom, hein? Então é isso, Homem-Aranha 3. Cobrimos tudo. Muitas especulações. Vamos esperar. Especulamos aqui sobre tudo, né, cara? Fazer uma cobertura, não fizemos sobre nada. Isso aqui foi Nerdcast Seinfeld, cara. A gente falou e não falou nada. Então vamos esperar que Sam Raimi nos surpreenda mais uma vez. Vamos esperar bastante, porque ainda falta um ano pra isso. É verdade, putz grila, daqui a um ano a gente faz outro Nerdcast.